A cada passo em prol da arte, sinto orgulho de fazer parte. Em nome do hip hop, sempre pronto pro combate. O guerreiro preparado, com foco na missão. Deus conversa com MC sobre o poder da criação. Pela tradição, meus raps são escritos em tags. Paixão desde moleque pela música black. Samples e percussões, timbres, variações, scratches e colagens que movem os corações. Estudo e dedicação em busca de novidade. Impressionante e atual, com essência da antiguidade. Me lembro quando era ouvinte, na sequência o grafite. Nunca imaginei o sentimento que hoje existe. Hip hop de raiz, isso me faz feliz. Quatro elementos juntos no duelo de MCs. Aonde eu me formei, MC de verdade. E ainda assim espalho meus trawaps por toda a cidade. Me envolvo de coração, mente e alma pura. Desenvolvo o meu melhor pelo progresso da cultura. Antes admirador, sem maiores pretensões. Agora um rimador com coiote nas produções. Dois amigos, um ideal, uma só meta. Uma letra, uma base, música completa. Repleta de sentimentos, faz lembrar de bons momentos. Inspiração à tona, desfrutando os talentos. Caminhando, praticando, em busca da evolução. Passo a passo, eu passo as fases de uma nova missão. Com a visão além do alcance, enxergo meu lugar. Minha meta tá traçada, sei que posso conquistar. Com o dom eu já nasci, só me resta trabalhar. Um passo de cada vez, só Deus pode me parar. Com a visão além do alcance, enxergo meu lugar. Minha meta tá traçada, sei que posso conquistar. Com o dom eu já nasci, só me resta trabalhar. Um passo de cada vez, só Deus pode me parar. Eu lembro do meu começo, disposto a pagar o preço. Eu sei o que eu quero e sei bem o que eu mereço. Com estilo original, sigo sem contar com a sorte. Fluindo várias levadas sobre os beats do coiote. Pesquisando sobre a arte, várias noites de pé. Entre dose de musicalidade, traço e café. Fazendo acontecer, ao contrário de quem espera. Concentração, disposição, rumo à nova era. Meu caminho eu escolhi, nele vou caminhar. O objetivo do trabalho é ver sua pele arrepiar. É puro meu sentimento, por isso faço com gosto. O suor da testa faz descer lágrima do rosto. Valorizo cada instante, planejo o futuro. A minha vida é o palco, a superfície do muro. Meu começo foi difícil, mas nada é fácil pro pobre. Com determinação faço do meu ofício nobre. Com a caneta no papel e o som no seu ouvido. Do esboço no pitbook até o muro colorido. A vida que eu escolhi, cada dia é um novo começo. Só que quando eu nasci, o hip hop foi meu berço. Com a visão além do alcance, enxergo meu lugar. Minha meta tá traçada, sei que posso conquistar. Com o gol eu já nasci, só me resta trabalhar. Um passo de cada vez, só Deus pode me parar. Com a visão além do alcance, enxergo meu lugar. Minha meta tá traçada, sei que posso conquistar. Com o dom eu já nasci, só me resta trabalhar. Um passo de cada vez, só Deus pode me parar.